Yeah, Emani P. Estive aqui a pensar mais cedo sobre a liberdade. E eu perguntei para mim mesmo: será que eu sou livre? Esse é o meu maior sonho, ser livre, me sentir livre. Mas acho que eu não sou. Procura liberdade, eu quero ser feliz. Quero viajar pelo mundo em outro país, longe dos problemas, longe desse juiz, longe de tudo que me deixa infeliz. Se eu pudesse recomeçar, estaria disposto. Faria o que eu desejasse, faria o que eu gosto. Mudaria a minha vida ou talvez dos outros. Epa, esqueçam sobre os outros. Eu sei que eu mudei. Muitas vezes pensei em deixar tudo que eu conquistei, pela liberdade que sempre sonhei. Essa coragem em mim não encontrei, por essa razão que sempre hesitei em fazer tudo que eu desejei. Yeah. Pra ser sincero, eu tenho estado a lutar pela minha liberdade por muitos anos, contra esse sistema que o Estado criou. Se eu pudesse, eu mudaria a minha situação. Não aceitaria viver na França de forma ilegal. Não aceitaria passar por essa humilhação de viver no país dos brancos sem documentação. Sofrer preconceitos e também discriminação. Eu não me refiro de uma forma racial. Me refiro da maneira que tratam a população, principalmente os negros que fizeram imigração. Yeah. Eu fui analisando durante esses anos que, na verdade, todos nós os imigrantes que estamos aqui na Europa, estamos todos a lutar que é para ser livre, ainda não somos. Muitos imigrantes querem ter a liberdade de trabalhar sem documento, não há possibilidades. E se houver, são poucas oportunidades. Nenhum patrão quer um empregado na ilegalidade. É complicado porque muitos são explorados, trabalham horas extras, ainda ganham pouco salário. Por estarem ilegais, são obrigados a ficar calados. A escravatura acabou, mas ainda continuamos escravos. Yeah, eu sei que muitos sabem que a bandeira da França representa fraternidade, liberdade e igualdade, mas a liberdade que eles querem dizer só pra eles, eu não acredito nisso. Levanto pra sonhar, eu vou me libertar. Thank you.